Boa tarde aos ouvintes da Rádio Boa Nova. O programa da responsabilidade do Clube de Rádio do Agrupamento de Escolas de Oliveira do Hospital está de volta pelo quarto ano consecutivo. Agora com o nome A Escola e o Meio, mas com o mesmo formato da secundária em movimento. O grupo responsável pelo programa é constituído por alguns alunos que transitaram dos anos anteriores. Lembro os seus nomes: Inês Garcia, Pedro Oliveira, Inês Brás, Carolina Soares e Francisco Carvalho. Isto é enriquecido com a entrada de novos membros que já estão aqui presentes: a Inês Pereira, Pedro Andrade e Catarina Peixoto. Boa tarde, sejam bem-vindos. Boa tarde. Pronto, temos aqui um coro interessante. Vou interpelar cada um porque temos aqui novos temas a tratar e também houve aqui alteração na disposição. Então, Inês, tu continuas com? Eu vou continuar a trazer aos nossos ouvintes tanto as notícias de âmbito nacional, como as notícias nacional local, como as notícias de âmbito internacional. Muito bem, a nossa jornalista de serviço está sempre assim, em pleno. Rádio Boa Nova. A seguir, a nossa Carolina Soares muda de rúbrica, agora vai apresentar o tema... Personalidades. Muito bem, vai tratar das personalidades de âmbito nacional ou de âmbito local até de preferência. Depois temos aqui uma estreante, a nossa Inês Pereira, que vai ficar com a rúbrica... Sugestões de livros. Sugestões de livros. E depois temos a Catarina Peixoto, que vai ficar com... Cinema. Vai-nos sugerir, vai estar atenta ao cartaz cinematográfico e vai-nos sugerir bons filmes. Temos a nossa Inês, temos aqui três meninas com o nome Inês. Temos a Inês Brás, que vai continuar com a rúbrica... Nós e os animais. Muito bem, e hoje acho que vai tratar da questão alimentar dos animais. Sim. Como devemos ou não devemos alimentar os animais? O que não hoje é o que não devemos, para a próxima é o que devemos. É. Muito bem. 100.2. Temos o Francisco. Francisco, voltas ao programa, ainda bem, e voltas com o tema? Política. Pois, como não podia deixar de ser. Vocês nem imaginam o que é que Francisco nos traz hoje. Traz-nos uma nova democracia, uma nova versão da democracia, indo buscar alguma influência à democracia grega. E temos aqui um estreante, o nosso Pedro Baila, que vai apresentar... Desporto motorizado. Desporto motorizado. Eu até fiquei a saber que há várias nuances no desporto automóvel que eu desconhecia. Rádio Boa Nova. Eu, como sabem, depois no final darei conta do cumprimento do plano de atividades do agrupamento de escolas da Oliveira do Hospital. Quero ainda dizer aos nossos ouvintes que, como já sabem, é nosso propósito atingir o maior número de alunos. Por isso, o Clube de Rádio assume-se como um espaço aberto a todos os elementos da comunidade educativa que em qualquer momento podem solicitar a sua participação no programa. O programa é emitido à terça-feira, das 13h10 às 14h, e aos sábados, entre as 19h e as 20h. Ficamos a aguardar a participação da comunidade educativa e as sugestões dos nossos ouvintes. Não procure mais. Esta é a sintonia certa. Boa Nova, Oliveira do Hospital. E agora ainda não foi apresentado, mas temos uma figura ilustre aqui entre nós. Trata-se do programa inaugural deste ano letivo e começamos da melhor forma. Temos aqui connosco, ou temos a honra de ter connosco, o Sr. Diretor do Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, Professor Carlos Carvalheira. Boa tarde, Sr. Diretor, é uma honra tê-lo connosco. Ora, então, muito boa tarde a todos os ouvintes. Para mim é que é uma honra, um prazer poder estar aqui no meio desta juventude, destes ilustres jornalistas, destes ilustres radiofónicos. E, portanto, quero expressar aqui a minha, em primeiro lugar, o meu agradecimento por este convite, que muito me honra. E depois também dizer que estarei sempre disponível para responder às vossas questões e espero ir de encontro às vossas expectativas nas perguntas que me vão colocar. Quero também, como é a primeira sessão, desejar que tudo corra bem, que seja um ano muito produtivo, que traga essencialmente boas notícias, mas que tenhamos um ano bom, que o programa decorra normalmente e que vá de encontro também àquilo que vocês esperam quando aqui se inscreveram para participar e para fazer este programa. Para a escola é muito importante que este programa exista e quero-vos dar os parabéns a todos vocês, em especial à Sra. Professora Célia Lourenço, por esta dinâmica que há alguns anos esta parte tem vindo a criar e que este ano vai melhorar, de certo, com a entrada de novos alunos para este programa. Pois muito bem, muito obrigada pelos votos que formulou. Vamos então começar com a entrevista. Como é de conhecimento dos senhores ouvintes, em maio de 2013 foi criado o Agrupamento de Escolas da Oliveira do Hospital, que integra os quatro agrupamentos existentes no concelho: Valdo Alva, Brás Garcia de Mascarenhas, Cordinha e Lagares da Beira, e a Escola Secundária. Trata-se de um dos maiores agrupamentos de escolas do país, o único que agrega cinco escolas e tem cerca de 2.800 alunos. Desde junho passado que o Grupamento de Escolas da Oliveira do Hospital tem uma nova direção. Pretendemos que o professor Carvalheira apresente aos nossos ouvintes esta nova equipa que trabalha com ele e nos fala do projeto que tem para 4 anos para a nossa escola. Pedimos-lhe então que comece por nos falar da composição desta direção e das competências de cada elemento. Ora, pronto, em primeiro lugar, como disse, de facto, em maio houve eleição dos novos corpos gerentes para este agrupamento. Foi uma candidatura pessoal ao cargo de diretor e, portanto, o Conselho Geral fez a eleição da minha pessoa para o desempenho desse cargo para o quadriênio 2014-2018. Depois competiu-me a mim escolher os outros elementos para constituir essa direção. Em virtude, portanto, o número de elementos que compõem a direção tem a ver com o número de alunos que compõem este agrupamento. Como é um mega agrupamento, com cerca de 2.800 alunos, dá direito a um subdiretor e a 3 diretores adjuntos. Portanto, o subdiretor é a professora Cristina Borges e depois 3 diretores adjuntos. O professor Artur Abreu, a professora Sandra Fidalgo e a professora Isabel Osório. Portanto, é esta, digamos assim, a equipa. A equipa que diretamente resolve os problemas do dia-a-dia. Mas a equipa somos todos nós, todos aqueles que trabalham, que estudam, que fazem deste agrupamento um agrupamento, um mega agrupamento. E, portanto, a equipa são todos os professores, são todos os funcionários, são todos os alunos que diariamente trabalhamos neste agrupamento. Muito bem. Fala-nos agora do projeto que a direção tem para estes 4 anos. Em primeiro lugar, ir de encontro às expectativas dos nossos alunos, tentar fazer um agrupamento onde cada um de nós nos sintamos bem, possamos ter o melhor ensino, possamos ter a melhor qualidade de ensino. E temos como princípio principal a melhoria das condições, a organização de uma escola em que todos se sintam bem nessa escola. Este agrupamento tem características especiais, tem características próprias. Não foi fácil esta agregação, como disse a senhora professora, e bem, foram 4 ex-agrupamentos e uma escola secundária que agregaram. Num universo de 2.000, na altura cerca de 2.900 alunos, agora tem vindo a reduzir, mas que tem uma particularidade muito própria, que é uma distância entre as várias escolas bastante considerável. Portanto, estamos a falar de uma escola, de um jardim de infância de Seixas da Beira, por exemplo, que dista cerca de 30 quilómetros de um outro, por exemplo, do jardim de infância de Alvoco de Várzea. Portanto, é uma distância bastante significativa e queremos unir esta diversidade. Queremos tentar criar um espírito único de agrupamento, o que tentaremos fazer nestes próximos 4 anos. Produzir uma escola de qualidade, produzir uma escola onde haja o maior sucesso educativo, onde não haja abandono escolar, onde todos os utentes deste território educativo se sintam bem, tenham orgulho de dizer que estudam no melhor agrupamento, no maior agrupamento, e que no final os resultados vão de encontro a estas expectativas de cada um. Nós trabalhamos para os alunos, com os alunos, e é nessa perspectiva que iremos trabalhar nestes próximos 4 anos. Unir nesta diversidade por uma escola humanizada. É esse o espírito, é esse o projeto, e queremos, de facto, atingir esse objetivo nestes próximos 4 anos. Pois, de facto, unir na diversidade, creio que é o seu lema, e bem, porque, de facto, nós vimos de escolas muito diferentes e agora somos uma única escola. Queria que me falasse um bocadinho do que é que mudou na vida dos alunos, dos encarregados de educação, dos professores e dos funcionários, pelo facto de estarmos num mega agrupamento. Houve mudanças significativas, porque toda a centralidade da direção deste mega agrupamento está na escola sede, da, na escola secundária, na escola secundária. E, portanto, todas as escolas que nós agora chamamos da periferia, como o agrupamento de escolas da Cordinha, de Lagares da Beira, da Ponte das Três Entradas, deixaram de ter uma direção. Uma direção que lá funcionasse. Agora, todas estas escolas estão agregadas, estão unidas e estão dependentes de uma direção que está unicamente centralizada na escola sede de, na escola secundária. E, portanto, só esse facto mudou significativamente. Nós agora temos lá um coordenador, um professor coordenador, com horas de redução para desempenhar esse cargo, quando no passado havia três elementos que compunham a direção e que estavam lá todos os dias para resolver os problemas mais imediatos. Para os professores também mudou bastante, porque os professores, há um conjunto de professores que lecionam em várias escolas. Estão numa escola, por exemplo, da Cordinha, à tarde poderão estar em Lagares e vice-versa. Há todo este conjunto de professores que para eles foi uma nova realidade. Terão que se deslocar de escola para lecionar. Para os alunos as mudanças foram também significativas, porque deixou de haver transportes para, por exemplo, daqui de Oliveira para outras escolas da periferia, por exemplo, para a Ponta das Entradas, onde havia os mais diversos cursos de educação e formação, e que agora não há essa possibilidade. Pronto. Houve estas mudanças que, neste último ano, foram, todos nós começámos a sentir esta diferença. Esperamos que durante este ano que essas diferenças venham a ser atenuadas, os problemas venham a ser eliminados, no sentido de proporcionarmos um bom ensino, um ensino de qualidade. Agora, há esta nova realidade que vai custar a interiorizar por parte de todos nós, que estávamos habituados a outras situações, mas que aos poucos e poucos, com compreensão, com tolerância e com solidariedade entre todos, estou convencido que poderemos vir a compreendermos para esta nova realidade. É uma realidade que não é fácil, é um agrupamento que não é fácil, mas queremos pedir a ajuda de todos, que todos nós nos possamos entreajudar nesta construção de um projeto educativo próprio e único neste concelho. E se todos nós não colaborarmos, pais, encarregados de educação, alunos, professores, funcionários, todos nós não compreendermos que somos poucos para podermos fazer deste agrupamento um dos melhores agrupamentos do país, vamos ter dificuldade em resolver as situações do dia-a-dia. Tem que haver muito espírito de colaboração, de tolerância, e percebermos que, de facto, só assim é que podemos construir um agrupamento, uma escola de qualidade. Sim, senhor. Numa visão mais abrangente, qual lhe parece que são os principais problemas do ensino em Portugal? Os maiores problemas do ensino é essencialmente a falta de expectativas que a maioria dos nossos alunos tem perante a escola. Há um conjunto de alunos que a escola pública, que a escola não lhe diz nada, e portanto é para eles que nós trabalhamos no dia-a-dia e que queremos modificar essa ideia que há da escola. A escola é um local agradável, onde todos os alunos devem ir com alegria, devem participar nela ativamente, devem ter um espírito de trabalho, de estudo, de responsabilidade, de respeito. E essa ideia que eu quero tentar transmitir a todos aqueles que nos ouvem. A escola é um local agradável, é um local que dá gosto, nós podemos participar, envolver-nos em todas as atividades, em tudo o que diga respeito à escola. Só que muitas das vezes a escola é desvalorizada. E temos nós todos, alunos e os alunos principalmente, que perceber que temos que trabalhar, temos que estudar, temos que ser sérios perante a escola, temos que ter respeito pela instituição escola, temos que saber preservar os valores da escola pública e que todos nós nos devemos saber compreender e respeitar mutuamente e depois também, no fim, trabalharmos, estudarmos, fazermos, darmos o nosso melhor. Porque a escola de qualidade só melhora se nós tivermos esse papel de nos esforçarmos, de trabalharmos, de fazermos o melhor pela escola e para nós próprios. Se não tivermos esse trabalho de estudo, de acompanhamento diário das tarefas que nos são incumbidas pelos professores, depois temos mais dificuldade em fazer o acompanhamento. E, portanto, temos que criar uma imagem diferente da escola. É a escola atrativa, uma escola aliciante, uma escola que dê gosto todos nós participarmos. E temos aqui o exemplo desse mesmo, de uma escola dinâmica, de uma escola atrativa, de uma escola diferente, com programas, com um programa de rádio bastante, bastante interessante. E é nessa perspectiva que nós devemos caminhar. Paralelamente ao estudo, ao trabalho que deve haver, temos que também criar estas dinâmicas e estas diferenças para nos sentirmos bem na escola. E, portanto, julgo que este é um dos principais problemas. Depois há outros problemas que não interessa agora aqui estar a aprofundar. A desmotivação dos professores, os currículos, às vezes, muitas das vezes, ajustados. Mas o que nos interessa agora aqui, sobretudo, é tentar motivar toda a comunidade escolar, pais, alunos, professores, funcionários, a interiorizar que a escola é uma escola dinâmica, deve ser uma escola dinâmica, deve ser uma escola de qualidade, deve ser uma escola de trabalho, de seriedade, de respeito. E quando entrarmos de manhã na escola, devemos ter sempre estes princípios bem assentes no nosso... Nós somos responsáveis connosco próprio, fazemos um trabalho sério, vamos estar durante o dia com muita atenção, com muita responsabilidade e com muito respeito na escola. Muito bem. Sabe com certeza que foram feitos estudos demográficos que demonstram a quebra acentuada da população escolar no nosso concelho num futuro próximo. Esta situação com certeza preocupa, como temos preocupado a todos nós. Considera que esta situação poderá vir a ser invertida? Como, quem é que tem que intervir para esta situação ou pelo menos não vir a ter os efeitos que nós não desejamos? Pronto, esse é um dos problemas que nós temos vindo, e quem tem estado na direção nestes últimos anos nos vários agrupamentos tem verificado isto mesmo. Cada vez há menos alunos aqui no nosso concelho. E, portanto, essa situação tem-se vindo a verificar nos últimos anos, tem-se vindo a acentuar nos últimos anos, com uma redução significativa do número de alunos. Ultimamente está-se a verificar que a maioria dos pais encarregados, há um conjunto de pais encarregados de educação que estão a ir para o estrangeiro e depois levam os seus filhos com eles. É um dos fatores que mais se tem verificado nestes últimos anos, e de facto é preocupante, porque nós há 2-3 anos neste mega agrupamento teríamos um universo estudantil de mais de 3 mil alunos, agora estão 2.800. Há 10 anos a esta parte este universo estudantil iria para os 3.600, 3.700. E, portanto, verifica-se que nestes últimos anos há um acentuado ou uma redução do número de alunos. São preocupações com as quais nós não podemos fazer muito, além de fazermos da nossa escola uma escola de qualidade, uma escola atrativa, mas não temos armas para tentar inverter esta situação. Isto deriva, de facto, da nossa economia, de haver aqui poucos empregos, de o interior continuar a ser pouco atrativo para fixar pessoas, e as pessoas têm necessidade de ir à procura de melhores condições de vida, e então está-se a verificar o que aconteceu há alguns anos desta parte, nos anos 60, 70, com a deslocalização dos nossos, das pessoas do interior para o estrangeiro, e cada vez mais uma litoralização do país, ou seja, as pessoas a fugirem para o litoral. Cabe aos políticos, naturalmente, arranjarem estratégias para inverter este estado de coisas, nomeadamente com empresários, com a criação de novos empregos, no sentido de fixar as pessoas. Não havendo empregos, não havendo qualidade, não havendo formas de subsistência, as pessoas têm necessidade, naturalmente, de procurar melhores condições de vida, e é o que se tem verificado. E, portanto, é uma situação que a nós nos preocupa, que nós, nas reuniões que vamos tendo ao longo dos tempos com os responsáveis políticos, concelhios, regionais e nacionais, temos vindo a alertar para esta situação, só que pouco mais podemos fazer do que alertar, do que tentar sensibilizá-los para que, em conjunto com núcleos de empresários, com outras situações, criem emprego, criem formas de fixar as pessoas neste interior, porque este interior tem qualidade, este interior vale a pena viver neste interior, e vale a pena viver em Oliveira do Hospital, porque Oliveira do Hospital é um concelho belíssimo, tem a parte norte e a parte sul com qualidades muito boas para podermos viver, só que infelizmente não há empregos e as pessoas tendem a fugir, o que é uma pena, naturalmente. Depois temos que criar as condições para estes jovens, quando daqui a uns anos saírem daqui, forem para o superior, depois regressem ao Oliveira do Hospital e não se vão, como temos assistido, que a maioria dos nossos jovens que depois fazem instrução em Lisboa, ou no Porto, ou em Coimbra, muitos deles não regressam. Temos que criar as condições para eles poderem regressar. Certo, nós temos vindo a falar com ainda agora tivemos uma reunião com o presidente da Estegó, com o presidente da BLC3 e com várias instituições aqui da zona, do concelho, no sentido de, em conjunto, definirmos esse conjunto de estratégias no sentido de aliciarmos os nossos jovens a ficar. É uma preocupação que a escola tem, e que essa pergunta está muito bem feita, porque de facto é uma preocupação da escola, no sentido de nós verificarmos para onde é que os nossos jovens vão. Aqueles que fazem o 12º ano, quais as vias de entrada para onde é que vão estudar, e depois para onde é que vão. É pena que de facto não fiquem cá no concelho de Oliveira. Nós temos uma elevada percentagem de alunos a entrar na primeira fase das candidaturas à universidade e, mais importante que isso, na primeira escolha que fizeram, temos uma percentagem bastante elevada. Ainda hoje estive a ver as listagens dos alunos que frequentaram no passado a escola secundária ou o agrupamento de escolas de Oliveira a nível do 12º. Ainda houve um conjunto de alunos que entraram nesta segunda fase nos vários cursos superiores. E, portanto, para nós também nos congratulamos com essa situação, porque a escola tem que ter esse objetivo. Fazer com que haja uma formação e que essa formação seja adequada e vá de encontro às expectativas dos nossos alunos, no sentido de eles escolherem os melhores cursos e que a primeira escolha seja, de facto, a realidade com a qual eles vão frequentar o ensino superior. E poderei dizer, naturalmente, que este ano tivemos 5 alunos a entrar em medicina, mas outros houve que entraram em cursos também com uma média muito elevada, em engenharias, etc, etc. E para nós, portanto, congratulamos com esse facto. E é para nós um orgulho imenso termos estes alunos a entrar nestes cursos em que a média nacional de entrada é bastante elevada. Mas todos os outros também, é para nós um orgulho enorme poderem irem de encontro àquela primeira opção que fazem e que escolhem para frequentar o curso superior. Sim, creio que já está quase tudo dito acerca do nosso agrupamento e do seu futuro, mas se considera que há algo ainda por dizer, faça favor de transmitir. Sim, a nossa preocupação é que a escola seja um local onde cada um de nós se sinta feliz, que cada um de nós desempenhe as nossas funções com alegria, com vontade de estar, de aprender, nós professores com vontade de ensinar, com vontade de ter alunos críticos, com vontade de ter alunos que gostem de aprender, que gostem de participar. Os alunos, que haja alunos com vontade de aprender, de ter uma boa aprendizagem, de olharem para a escola com alegria e de não pensarem, oh, hoje lá vou para a escola outra vez, contrariados. Não. Nesta fase da vida destes alunos, é importante, de todos os alunos, que eles se sintam felizes, que eles tenham boas opções na vida, que eles tenham um bom convívio, que eles aprendam os valores fundamentais de um ensino democrático, que é o saber respeitarmos uns aos outros, sabermos tolerarmos e podermos ter as melhores aprendizagens. Esta escola, neste mundo global, neste mundo das novas tecnologias, é preciso também saber se adaptar, saber construir um projeto educativo que vá de encontro a todas estas expectativas, que vá de encontro a todos estes interesses, que saiba valorizar também e que saiba ser inovadora, criativa e estar atenta a todas estas evoluções que a sociedade nestes últimos anos tem sabido criar. Mas, acima de tudo, todos nós temos que saber entender que nós só podemos ser uma escola de qualidade se tivermos respeito, se soubermos perceber que a qualidade da escola assenta essencialmente no saber estar e no saber fazer. E este saber estar com qualidade e com respeito para todos os seus intervenientes. É uma escola para todos, é uma escola inclusiva para todos, que só com todos cientes do seu papel poderemos fazer desta escola uma escola melhor. Pois bem haja pela colaboração neste nosso programa. Fazemos votos que o ano letivo decorra de forma muito profícua para todos os intervenientes no processo educativo. Desejamos um muito bom trabalho à direção, que tem pela frente uma tarefa árdua, mas também estimulante de conduzir o destino do nosso agrupamento nos próximos 4 anos. Eu é que agradeço, eu já, como disse inicialmente, foi para mim uma honra estar aqui com estes jovens todos. Desejo que de facto este ano seja um ano bastante produtivo para esta equipa de trabalho que eu considero fantástica. À professora Célia Lourenço também a minha palavra sincera de agradecimento e essencialmente de parabéns por este espírito que aqui tem vindo a criar nestes últimos 4 anos. Este é um programa que já está bem enraizado na nossa comunidade e esperemos que, de facto, possamos cada vez mais enraizá-lo e cada vez mais haja ouvintes a ouvir este programa e que os assuntos aqui trazidos e tratados sejam de interesse do público. Eu sei que sim, porque tenho ouvido bastantes pessoas a darem-me os parabéns por este programa que tem vindo a ser produzido nos últimos 4 anos. Uma palavra, um beijinho especial a todas estas meninas simpáticas e bonitas que estão aqui à minha frente, aqui aos dois jovens que estão aqui ao meu lado também, um abraço, e eu vou-me calar porque os ouvintes estão na expectativa é para irem ouvir o que diz o Pedro sobre o automobilismo, a Inês sobre as notícias, a Inês Brás sobre os animais e, portanto, estão todos na expectativa para ouvir todas estas notícias. Um beijinho muito especial, um abraço de sucesso ali ao Pedro, o nosso técnico de serviço, e à professora Célia, um beijinho muito especial de agradecimento e que tudo corra bem, que estarei sempre disponível para ir falando em tudo o que entenderem. E a todos os ouvintes, só lançar este repto: no dia em que passa este programa, desmarquem tudo e ouçam este programa, porque vale a pena esta nossa juventude ter os ouvintes desse lado a poderem ouvir. Muito obrigado, até sempre. Muito obrigada. Com certeza que ao longo destes 4 anos haverá outras oportunidades para o Sr. Diretor nos vir fazer o ponto da situação. Até breve. Muito obrigado. Muito obrigado. Rádio Boa Nova. FM. Saudade é o ar que vou sugando e aceitando como fruto do verão os jardins do teu bar. Isso é em ponto 2. Espetacular. Depois da entrevista ao seu diretor, vamos continuar, agora com boa música, a cargo este ano do nosso Pedro Oliveira, que deixou os jogos de computador. Provavelmente esta rubrica irá ficar para alguém que, entretanto, chega ao programa e que goste muito desta área. E o Pedro agora dedica-se à música. Hoje traz-nos 3 excelentes contributos para os nossos ouvintes ouvirem neste programa à Escola Humana. Pedro, então. Como sugestão musical para esta semana, temos uma reconhecida banda de rock inglesa, Pink Floyd, com o tema Take It Back. Com música nacional, temos Martim Vicente com o tema País dos Licenciados. E com a música internacional, temos Diana Krall com o single California Dream. FM. Boa Nova. Os Pink Floyd começaram em Cambridge, em 1965, tendo atingido o seu sucesso internacional com a sua música psicadélica e progressiva. Este é um dos grupos de rock mais influentes e comercialmente bem vendidos da história, tendo vendido mais de 250 milhões de álbuns ao redor do mundo. O nome Pink Floyd é a abreviação de The Pink Floyd Sound, nome sugerido pelo líder do grupo, Barrett, em homenagem a 2 músicos de blues admirados por ele, Pink Anderson e Floyd Council. A banda originalmente juntou-os à data os estudantes Roger Waters, Nick Mason, Richard Wright e Syd Barrett. Foram se tornando populares no cenário underground londrino, primeiro sobre a liderança de Barrett, com quem lançaram 2 singles, Arnold Lane e See Emily Play, e um bem-sucedido álbum de estreia, The Peeper at Gates of Dawn, no ano 1967. O guitarrista e vocalista David Gilmour juntou-se à banda em 1968, meses antes da saída de Barrett do grupo devido ao seu estado mental, gravado pelo uso de drogas. Na sequência da perda, Roger Waters tornou-se o principal compositor e líder conceitual do grupo. Com essa formação, os Pink Floyd alcançaram o seu topo com os álbuns The Dark Side of the Moon, Wish You Were Here, Animals e The Wall. Depois de alguns entendimentos com Waters e alguns membros do grupo, levaram à sua separação. Após uma disputa judicial, os restantes elementos gravaram 2 discos de originais, o último dos quais em 1994, o seu 14º álbum. A banda, agora já sem Rick Wright, teclista, falecido em 2008, anunciou que irá lançar um novo disco no dia 10 de novembro próximo, intitulado The Endless River, baseado em gravações efetuadas a quando da gravação deste último disco, há 20 anos, com David Gilmour e Nick Mason. Não se conhecendo ainda nenhum tema do disco que será maioritariamente instrumental, vamos recordar Take It Back, contemporâneo dessa gravação. I cannot keep. bem, Pedro. Muito informado, sim senhor, musicalmente. Muito bem, começamos com ótimas sugestões, com muita qualidade. Rádio Boa Nova. 100.2 FM. Pois e agora passamos aos nossos animais. A nós e os animais. Inês Brás. Olá, caros ouvintes da Rádio Boa Nova. Hoje irei falar-vos sobre a comida que não se deve dar aos cães, por mais que eles gostem. A primeira é o chocolate, seja negro, de leite, branco, com amêndoas ou avelãs. O chocolate é proibido. Infelizmente, para o seu cão, esta guloseima é o pior dos vilões na sua alimentação, porque contém um agente tóxico. Para substituir, ocasionalmente, pode optar por manteiga de amêndoas sem açúcar. A segunda é o abacate. É bom natural, com açúcar e vinho do Porto, em tostas, com hambúrgueres. É bom para si. Para o seu cão, é como veneno. Tem persin, uma substância que, quando consumida em excesso, intoxica o seu cão. A terceira são os gelados. Ok, pode ter graça imaginar o seu cão agarrado a um cordete. No entanto, o leite e os seus derivados causam diarreia e problemas digestivos ao seu cão, além de uma possível intoxicação alimentar. Também não deve dar pêssegos ao seu cão por causa do caroço. Este contém uma substância letal para ele. As uvas também não são boas para dar ao seu cão, porque têm uma dose muito grande de açúcar. Outro alimento a evitar é o alho e a cebola. Não deve fazer refogados com estes alimentos, uma vez que poderá causar anemia ao seu cão. Os ovos crus também não devem fazer parte da alimentação do seu cão, fazendo mal ao estômago. Pode dar-lhes cozidos. O café também será de evitar, porque pode torná-lo mais nervoso e mais agitado. Finalmente, deve evitar dar ao seu cão doces, carne e peixes crus. Estes alimentos contêm toxinas que podem ser fatais para o seu animal. Sal, bebidas alcoólicas, medicamentos e massa crua. Caro ouvinte, se tiver estes cuidados com a alimentação do seu cão, vai ver que ele crescerá saudável e feliz. Muito bem, Inês. É assim mesmo, que não, porque por vezes as pessoas, por exemplo, gostam de dar doces aos cães e habituam-nos a isso e faz-lhes mal. Não gosta de gelado. Pois é, Pedro, mas não deves dar o corneto ao cão, porque fica o corneto para ti e dás-lhe comida de cão, porque no próximo programa a Inês provavelmente vai abordar o que é que os animais devem comer para terem uma boa saúde. Sim. E uma vida longa e feliz. Muito bem, Inês. Rádio Boa Nova. Martim Vicente participou na 4ª edição dos Ídolos de Portugal, tendo ficado em segundo lugar. Este é o seu novo tema e é dirigido a todos os licenciados à espera de conseguirem seguir a sua vida profissional. Este é um tema no qual eu vejo semelhança com o tema de Pedro Abrunhosa, Pôr ao Braço a Minha Mãe, devido à semelhança entre as dificuldades de um licenciado desempregado comparadas às de um licenciado imigrante. No secundário já bem embaixo, deixa-me lá ver em que curso me encaixo. Algo que me deixa assim meio alegre e que sabe no fim até me emprego. Com os meus pais sempre a dizer: vê lá bem meu filho no que te estás a meter. Não se preocupem, não há de ser pior. Daqui por 3 anos o país está bem melhor. Oh meu, o que é que andas para aí a dizer? Que em Portugal já não há nada para fazer. Se não lutas pelo teu próprio estado, bem podes deixar o canudo do lado. Oh meu, o que é que andas para aí a dizer? Que em Portugal já não há nada para fazer. Eu também sou mais um desempregado. Viva Portugal, o país do licenciado. Entrei na pública num curso bem interessante, mas as praxes são o mais importante. Vida académica por aqui e por ali, mão direita na cerveja, é penalti. E já só vejo livros à minha frente de política, nem falo e sempre a gente inteligente. Acho que nas últimas nem fui votar, eu queria era não ter que as propinas pagar. Oh meu, o que é que andas para aí dizer? Que em Portugal já não há nada para fazer. Se não lutas pelo teu próprio estado, bem podes deixar o canudo do lado. Oh meu, o que é que andas para aí dizer? Que em Portugal já não há nada para fazer. Eu também sou mais um desempregado. Viva Portugal, o país do licenciado. Tenho canudo do meu lado. Agora sou senhor doutor licenciado. E porta a porta vou bater. Já passaram 3 anos, deve haver algo para fazer. Mas os patrões mandaram-me passear. Dizem que 2 anos de mestrado é o que está a dar. Mas isso não posso pagar nem a prestações. Deixa-me lá tentar o euro milhões. Oh meu, o que é que andas para aí a dizer? Que em Portugal já não há nada para fazer. Se não lutas pelo teu próprio estado, bem podes deixar o canudo do lado. Oh meu, o que é que andas para aí a dizer? Que em Portugal já não há nada para fazer. Eu também sou mais um desempregado. Viva Portugal, o país do licenciado. Mas se eu soubesse o que me estava a meter, podes crer que tinha olhado para o meu curso. E podes crer que tinha olhado aos meus custos. E podes crer que tinha ido às manifestações. E até tinha votado nas últimas eleições. E podes crer que tinha olhado para o meu estado e descoberto que era um futuro desempregado. Oh oh. Então, passamos para outra Inês. Acabou a Inês Brás, vamos para a Inês Garcia, numa notícia de âmbito internacional. Exatamente, hoje vou falar sobre a classificação dos países lusófonos no Índice Ibrahim. Muito bem. No dia 29 de setembro foi divulgado o Índice Ibrahim de Governação Africana de 2014. E Cabo Verde foi o melhor dos países lusófonos, melhorando na avaliação e recuperando o segundo lugar ao Botsuana, ficando apenas atrás das Ilhas Maurícias. No dia 29 de setembro foi divulgado o Índice Ibrahim de Governação Africana de 2014 e Cabo Verde foi o melhor dos países lusófonos, melhorando na avaliação e recuperando o segundo lugar ao Botsuana, ficando apenas atrás das Ilhas Maurícias. Cabo Verde somou uma pontuação de 76,6 pontos na avaliação geral dos diferentes critérios, que estão agrupados em 4 categorias: segurança e Estado de Direito, participação e direitos humanos, oportunidade económica sustentável e desenvolvimento humano. O arquipélago tem uma ótima avaliação em termos de segurança e funcionamento de lei e justiça e na área da participação cívica e direitos humanos. Porém, recebeu notas menos boas na avaliação às infraestruturas, administração pública, à segurança social e às condições oferecidas às empresas privadas. Na avaliação feita a 52 países africanos, Cabo Verde continua a ser o melhor entre os países lusófonos, à frente de São Tomé e Príncipe, Moçambique, Angola e Guiné-Bissau. A Fundação Ibrahim, homónima do milionário sudanês, que a criou em 2006, apoia a boa governação e a liderança em África e elabora anualmente desde 2007 o Índice Ibrahim, que visa informar e ajudar os cidadãos, sociedade civil, parlamentos e governos a medir o progresso. Já Angola invertiu a tendência dos últimos anos de subida na avaliação, caindo para o 40º lugar da tabela de 52 países. Num só ano, Angola perdeu 5 pontos e 5 posições na avaliação geral devido aos recuos nas áreas de igualdade entre sexos, participação cívica e direitos humanos, bem como no ambiente económico. Nem as melhorias em termos de segurança nacional no acesso à educação e saúde e do funcionamento da administração pública conseguiram anular o peso dos retrocessos nos outros itens, que colocaram Angola abaixo da média da África Austral. Moçambique também recuou 2 posições no Índice Ibrahim, que está em 22º lugar, sobretudo devido à maior insegurança registada no país. Embora tenham sido registados avanços de Moçambique no acesso à saúde e igualdade entre sexos, o índice aponta para piores desempenhos no desenvolvimento da economia e de infraestruturas, funcionamento da lei e acesso à educação. São Tomé e Príncipe é um dos países que continua a progredir na avaliação, mas perdeu um lugar na tabela e caiu para o 12º posto. Ainda assim, esta classificação deve-se às boas notas em termos de segurança nacional e pessoal, participação cívica, igualdade entre sexos, acesso à saúde, educação e segurança social. As fragilidades em termos económicos do país são as causas de avaliações menos positivas, nomeadamente as deficiências da administração pública, falta de infraestruturas e de condições para as empresas privadas. A Guiné-Bissau foi um dos países que mais piorou nos últimos 5 anos e está no grupo dos 5 piores. Além da falta de oportunidades económicas que oferece, a participação cívica é considerada muito baixa, bem como o funcionamento da lei. No topo dos 5 melhores mantém-se as Ilhas Maurícias, com 81,7 pontos, seguidas por Cabo Verde, com 76,6 pontos, Botsuana, 76,2 pontos, África do Sul, 73,3 pontos, que conquistou a 4ª posição às Ilhas Seychelles, 73,2 pontos. No fundo da classificação estão a Somália, com 8,6 pontos, República Centro-Africana, 24,8 pontos, Eritreia, 29,8, Chade e Guiné-Bissau, com 33,2 pontos. Bem, boas notícias, porque os nossos países irmãos, como sabem, as nossas ex-colónias, estão no bom caminho, a maior parte deles. Rádio Boa Nova. A cantora e pianista jazz Diana Krall vai lançar no dia 2 de fevereiro de 2015 um novo disco intitulado The Wallflower. Este disco, tinha edição prevista para o dia 13 de outubro, tem assim o lançamento adiado devido ao facto desta intérprete canadiana, esposa de Elvis Costello, e a vencedora de 5 prémios Grammy, está doente com complicações surgidas após uma pneumonia. Este anúncio foi feito pela própria cantora no seu sítio oficial da internet. Deste disco já se conhece um dos temas, California Dreaming, uma versão da canção popularizada em 1965 pelos Mamas e Papas. All the leaves are brown and the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. I'd be safe and warm if I was in LA, California dreaming. On such a winter's day, stopped into a church, I passed along the way. Got down on my knees and I pretend to pray. You know the preacher likes to go, he knows I'm gonna stay. California, such a winter's day. Estamos já a terminar o programa de hoje, que excepcionalmente vamos dividir em duas partes, e na próxima semana pode ouvir as restantes rubricas deste programa. Muito obrigada, até para a semana, agradecemos a sua atenção. Música, informação, na sintonia certa. Boa Nova FM.